guardi per iniziare il fax. Ah, guarda. Aspetta un po'. Solo Salvador, patamar 479, pronto para o táxi com 146 bordo, Galeão, 4 horas e 20. 4 e 20, 146 Galeão, aguarde para iniciar o táxi, Pantanal 479. Aguardando. Webjet 579, a título de informação, nós estamos com a parte aí do pátio bloqueado aí, com aeronaves aguardando para decolagem aqui, nós estamos com a sequência também para pouso, então nós deverá aguardar aí, nós estamos com 3 aeronaves no setor aí da Taxiway Índia, e mais duas nos través do gate 7 e 10 respectivamente. Então, na sequência para decolar, será o número 6. Ok, com isso tudo que o senhor falou, veria uma previsão aqui para a gente passar para os passageiros? Deixa eu dar uma checada aqui com a torre aqui, os tráfegos chegando. Né? O problema também é que a gente tem que intercalar as decolagens com o tráfego chegando, mas eu te informo, só um minutinho. Tá bom, obrigado, estou aqui na tua escuta. Torre Salvador, Gono 395, final 1-0, trem de pouso, baixada travada. Trip 5266, no solo 58, libera a direita, chame 1-2-1-9. Liberando a direita, 1-2-1-9, trip 5266. 10 a 15 minutinhos. Tá bom, obrigado, 5729. Cara. O Gono 755, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal, Índia. Alfa, ponto de espera, torre 1-8-612, quando lá? Pátio principal, Índia, Alfa, quando no ponto de espera, 1-8-612, 1-7-5 da Bolívia. Patanal, 4-7-1-1, autorizado táxi, vindo 737 da Gol, via pátio principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-612. Sim, seguindo Gol, pátio principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, 4-7-1-1. Salvador, 35266, livrou a direita. 35266, prossiga táxi via taxiway Alfa, próxima esquerda de Quilo, pátio 3. Alfa, Quilo, pátio 3, 35266. Tango, 3145, autorizado Galeão, nível 380, decola da pista 1-0, curva A. Direita, saída da El, após El, Leda, Bidev e Amprisk 50. Frequência do controle 119.35, código transpondero 5407. 3145, autorizado Galeão 380, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bidev, Amprisk 50, controle 119.35, ação 5407. A sua autorização, senhor, Amprisk 50 tem que ser fixa? Confirme. Pode conferir na autorização UPRISC 50 até qual ponto? Deixa eu dar uma checada aqui no plano, minutinho. 1077, reportou pronto? Tá pronto, amigo. Decola de imediato, se for autorizado? Com certeza. Gente, grato, só um minuto. Oi, Salvador, Golo 925, boa tarde. Golo 925, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 360, saída Gole. 360 na Gole, Golo 925. Subo 16 de grupo, né? Isso aí. Então tá bom, obrigado. Salvador, Golo 75. Golo 1077, após o companhia na curta final, e mantém a cabeceira 1-0. Gente, após o tráfego ali, mantém 1-0, 77, da Gol. Gol no 755, continue a aproximação, aguarde pista livre. Será decolar um Boeing da companhia, vento de superfície no 60 graus, 8 nós. Formarei pista livre, Gol no 755. Gente, 755. Quadro pro Papa Charlie, prossiga seu táxi após o parqueamento da aeronave Embraer 70 da Trip, que vai encostar aí no pátio 3. Prossiga seu táxi e reporte para ingresso no pátio principal. frequência, a gente vai prosseguir após a reportar para ingresso no pátio principal, Papa Charlie. Sola 02, libera direito, chamando 2, 1, décima hora. Libera direito, fala 2, 1, 9, fala ingresso no corredor Interlagos. Autorizado, Prone, Paris, Lima, Alfa Romeo. Ingresso no pátio principal. Alfa 7, reporta para ingresso no pátio, Mono 3, 9. Puxa acionamento, trip 5, 2, 1, 9. 9 no gate 1, mais aí uns, creio que mais 2 a 3 minutinhos, ok? Vai ser autorizado. Tá sim. Chegada Mari, desça agora 3 mil pés, o altímetro 1012. 3012, tá 3, manda 90. O trip 5219 no pátio 3 para puxa acionar. Trip 5219 no pátio 3 está autorizado. Reporte para o táxi. Chamará para o táxi 5219. O quadro Papa Charlie prossiga seu táxi em frente via pátio principal, Índia Alfa. No ponto de espera, torre no noito decimal 612. A gente vai prosseguir a parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, 108.6, Papa Charlie. Bruno 077, decolou 03, chame 1935, por favor. Solo Salvador, é o trip 5415, está ciente da casa, talvez esteja muito cedo, mas poderia antecipar nossa saída para Ilhéus? Só um minutinho. Muito obrigado, não escuto. Romeu 7, olha, Romeu ali, mantém, cabeceiro 90. Vida para o estúdio de Vera Cruz, virante como é quilo, com curva à esquerda. Quilo. Completa, pronto. Firmo, prossiga. Autorizado em Léus 160, via Golf 677, decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, após Dael Leda e após direto em Léus. Frequência do controle 119.35, código transponder 5417. Firmo, zero, Golf 677, após decolagem curva à direita, Dael Leda, controle 1935. E o transponder 5417 ao trip 5415. Correto, mais pressionamento táxi. Portará. Charlie Romeo, vento 150 graus, 89, autorizado a decolar. Livre, quilo. Bruno 395, após o avanço da aeronave aí que se encontra aí no Través Gate 4, pode prosseguir o táxi via Juliette para o Gate 08, no 395. Tem condições de seguir para o 8 já, o 395. Pode prosseguir, se for com segurança, pode prosseguir então. Sim, indo para o 8. O 5729 vai ser autorizado já a desse instante aqui, agora estamos com a aeronave só para decolagem, que já vai liberar o setor aí, mais um minutinho. Tá bom, a gente tá aguardando aqui na sua escuta. A situação tá ruim aqui porque tá bem cheio o voo e o ar-condicionado não tá dando vazão. Quanto antes, melhor, mas estamos aqui na sua escuta, obrigado. Tá tranquilo, a gente que também tá com esse problema aí da Taxway Alpha aí entre a Índia e a Juliette, que realmente pra gente aqui fica muito oneroso também. E na medida do possível a gente agiliza. Tá bom, tá na tua escuta aqui. A gente pode, já que vai ser próximo, a gente pode ir acionando o botão aqui na posição? Positivo. Vamos mencionar aqui, obrigado. Você poderia informar qual seria o nosso número de propósito? Já pode iniciar, ok? Inicia o push agora e aporte para o táxi. Só penta um aeronave Beat 200 se encontra na Taxway India. Pelo até 80, você escuta, obrigado. Estou em Salvador, Unia no Beberal, foi na proa de Interlagos. E na rotatória, no caso. Poxa, na rotatória ainda no Beberal, foi. Reporta na rotatória ainda no Beberal, foi. Tael Leda Sagaz. Confere. Tô em Salvador, ponto total 4711, ponto espera da 10. Tá acionado com 47 a bordo, autonomia de 3,50, alterna Salvador, tá pronto para esse táxi. Copiado, Salvador 4,7,3,50, autorizado prosseguir o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via pátio 3, vai reportar ingresso no pátio principal. Afirmo, táxi lento, ok? Confirme. Prossiga um táxi lento, que eu tô com a aeronave que tá no pushback aqui no gate 1. Tá, acende. O Papa Tchara vai aguardar no ponto de espera para decolar já via Charlie. Gente, Papa Tchara aí. 755, decolou 08, 1935, bom voo. 755, prossiga o táxi à esquerda via Juliette, área remota no 4 do Pátio 1. Remoto no 4, 755. November Alpha, na presença autorizado em cortar, reporte na final de 3 milhas da 17. Autorizado em cortar, reporta na final de 3 milhas 17, Índia, November Alpha. Motor 1755. 1755, contato no radar na decolagem, suba 360 na saída da EL. 360 da EL. Salvador, Buenas, 4234 Azul, cruza 215 para 150 na Mari, Cente da Tango. Quatro, dois, três, quatro, boa tarde, a terceira identificação na chegada Mari, desça para o 050. Mari, 050, 4234. Alfa Romeo da presente, prossiga direto à rotatória. Direto à rotatória, muito grato. Pode sair. Positivo, após o início de táxi do mesmo, irá segui-lo e no ponto de espera chamar a torre 198.612. 198.612, é o 5209. Para táxi 5729 da Web, 151, 320, Guarulhos. Guarulhos 320, 151, autorizado táxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera, torre 198, decimal 612, 5729. Índia Alfa, ponto de espera 2862, muito obrigado, 5729, bom domingo. Lá tem um bom voo. Voo 1777-10-1077, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, Recife, voo 1077, boa tarde. Boa. O Papa Romeu, Serra de Salão Romeu, da presente direto Sagaz. Direto Sagaz, obrigado. Controle Salvador, é o voo 1-6-1-2-5, datão. Voo número 2, boa tarde, acendo identificação na chegada Mari, desça o 06200. 160, chegada Mário, 612. Controle Salvador, patamar 4711. 4711, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Subindo 360, da EL, 4711. Controle, pode reportar o vento, Paulinho Malfa Romeu. Tocando na pista 10, 160 graus com 7 nós. O Lima Alfa Romeo, intenção de pouso na 17. Ok, eu consegui na prova da rotatória, com referências visuais, aguardando instruções da torre, e o Lima Alfa Romeo. Ambiente, Romeo. Para o final da 17. Pouso autorizado, pista 17, Índia November Alfa. Autorizado, pouso na pista 17, Índia November Alfa. Vento 160 graus, 7 nós. Ali mantém, cabeceira na zero. Ali mantém, 5729. TAP, descendo a 3000, TAP 3190. Confere 3190, prossiga para 2000 pés, está autorizado LSX-ray. Reporte localizador. 2000 pés, autorizado LSX-ray, contra a 3190. Lima Alfa Romeo, está visual com aeródromo. Gente, mantendo a flor da rotatória, chama torre 118 decimal 6, Lima Alfa Romeo. 118 decimal 6, muito grato, boa tarde. Torre Salvador, Papa Romeo, Lima Alfa Romeo, boa tarde. Lima Alfa Romeo, boa tarde. Com essa pro intercepta final da 17, me chama estabilizado, é o número 2 para pouso na 17. Ciente com a... com esta proa, interceptar a sinal da 17. A aeronave que me precede está há quanto tempo para o toque, senhor? 30 segundos para o toque. Ciente, muito grato. Papá, papá, Charlie, calculou os 14, chamando na 9, decimal 35, por favor. 0935, grato, Charlie. Vamos lá. 2500 pés, é com 0935. Controle Salvador, é o papá, papá, papá, papá, Charlie. Papa, Papa Charlie, o contato radar na decolagem, suba 280, saída da EL. 280, da EL, Papa Charlie. Papa Romeo, Serra Charlie Romeo, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-1-3-3-2-5, obrigado. Salvador, Gol 601. Gol 1755, chame centro Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-1-3-3-2-5. Gol 601, boa tarde, acena identificação, chegada Bonf, desça para o 070. Bonf, descendo, funcionou. Controle Papa Charlie, solicita coordenação com centro para voar DCT Sagaz. Ok, aguarde a coordenação, prosseguindo na Proud Dael, Papa Charlie. Sim, a gente aguardará na Proud Dael, Charlie. Ele não lembrou, foi grato. Ah, no portão de Itabir. L5729, autorizado, decolar, vento 150 graus, 7 nós. L0L5729. L5219, após Web, ali mantém a cabeceira na zero. Após Web, ali mantém o 5219. Alfa Romeo, base pela direita da 17, interceptando já a final. Alfa Romeo avistado. Pista 17 livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso, Romeu. Decimal 6. 17-6-3-9-4-0. Salvador é o 3190. 3190, boa tarde, a posse no externo, baixado travado. Boa tarde, externo, baixado travado, 3190. 5729, de gol 197, chame 1935. 1935, descendo para 2000 pés. Turna para 2000 pés, o objeto ameaçado é zero. L5729. Pau, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal, 612. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 2000, tá? 3145. Reduza para 2100 nós, reautorizado 3000 pés. Reautorizado 3000, reduzindo 210 nós, azul 4234. Externo, baixado travado, tanto 3190. 3190, vento de superfície 1,60 graus, meia dúzia de nós, aguarde pista livre. Escuta 3190. Papa Charlie, prossiga direto para Sagaz, da presente. Autorizado Sagaz, grato, Papa Charlie. Obrigado, 5729, devido a esse atraso, é possível parar a muleta ou brinde, senhor, por gentileza? Estamos em uma nave de menor performance à sua frente, na mesma saída. Aguarde para a autorização 6729. 29, tranquilo. Web 6720 para interceptar o curso localizador esquerda, proa 140. Suporte estabilizado. 140, informado estabilizado, mensalizado. Zero, pouso autorizado? Afirmativo, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 90, da 3190. Lima, Alfa Romeo, solo 19, autorizado, vai track, aposta pista livre. Autorizado. Tarato está livre, mal para o voo. 5219 decolou, 19, Charlie 935, bom voo. 0935, bom voo. Controle Salvador, é os Trip 5219. Trip 5219, boa tarde, contato, radar na decolagem, suba 200, saída Gole. 200, saída Gole, o 5219. Salvador está 3-1, vai ter 5-9, quando espera. Ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, está 3-1-4-5. Campo à vista, 6720. Completa LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 6, 6720. 862, daqui a pouco, obrigado. Vai 60, gol 16, 12. Prossiga para 3000 pés, 1012 altímetro. 3000, 12. Azul 4234, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado em LS X-Ray, reportará localizador 4234. Web 5729, para sua informação, tráfego 2 horas, 4.5 milhas, rumo sudoeste, passando 140 em ascensão. 5729, estou seguindo o procedimento, ascensão 340. Afirmativo, na proa de Dael, 5729. 29. Torre Jorge, Salvador 6720, baixou, checou, final da 10. Gente, 6720, vento de superfície 50 graus, 79, arrambou da tenda em cima da rolagem, aguarde o pistoleta. A escuta pro pouso, 2 anos. 3145 vai iniciar imediato. Localizador, 4234. 4234. Completa LSX-Way, reduzindo para a velocidade de aproximação final. Chamando torre 18386. 18-6, 4234. Tripe 5219, prossiga na proa de Gole da presente. Gole da presente, o 5219. Cruzando 2500, o Eco Zulu November. Confiado, prossiga para 1.500 pés na proa da rotatória, o Eco Zulu November. 1.500 pés, proa da rotatória, Eco Zulu November. Não é por autorizado, por favor. Adeus, pois, autorizado. 3567, autorizado Brasília, nível 380. Decola pista 10, curva à direita, saída Gole, Orfita, pós a Zulu 17. Controle 119.35, código transponder 5424. Confirme saída e transponder. Após a decolagem, pista 10, curva à direita, na saída Gole, após Gole, Orfito e após a Zulu 17. Código transponder 5424. 3567, autorizado Brasília, nível 380. Via Pesolo 17, decolada 10, primeira curva direita. A saída agora é, para a posição ofício, após o Pesolo 17. 1935, 5424, transponder. Correto neste fracionamento táxi. Vai informar. Gente, chame torre 18, decimal 6, o Eco Zulu November. 78612, Eco Zulu November. Rodolfo 3145. 3145, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. AEL 380, 3145. Web 5729, chame centro Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom domingo, Web 5729. 545, pode rodar ela? 76720, livrou. Webjet 6720, prossiga táxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Alpha reportará para ingresso, 6720. Aproximação final, gol 16-12. Reduzindo a sua velocidade de aproximação final. Grifo Papa, Papa Charlie, chame Centro Recife, 1251, alternando 13325. 1251, 13325, Papa Charlie. No 601, eu prossiga para 2.000 pés, está autorizado e LSX-Ray, reporte localizador. 2.000, chama localizador no X-Ray. No 856, autorizado Recife, nível 390, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, após a 358. Frequência do controle 19.35, código transponder 5423. 0038, fala da meta, que está Caraca, 9, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 12, Eco Zulu November. Azul 4234, no solo 27. 1121 decimal 9, vai livrar.